agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado, este programa que lhe oferece por dia duas edições de 30 minutos, 60 minutos de alma portuguesa. Esta é a nossa segunda edição de hoje e cá está a última. Esta é mais meia horinha para ouvir aqueles fados que tanto nos encantam. Já sabe que os seus pedidos são sempre muito bem-vindos. Dizemos-lhe sempre o mesmo. E, claro, dizemos-lhe de coração, porque, de facto, ouvir os seus pedidos e, claro, passá-los aqui e saber que é aquilo que quer ouvir, é para nós um orgulho. Por isso, sinta-se à vontade. Estamos aqui para receber esses teus pedidos. www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. São estas as duas portas de ligação sempre abertas para si. Vamos começar com Hoje Tudo Me Entristece, na voz de Ana Moura. Logo depois, ficamos com Sino da Minha Aldeia, na voz de Maria da Fé. E terminamos com Sou Feliz, na voz de Leopoldina da Guia. São estas as três vozes de senhoras que começam assim esta segunda edição diária do Diga Lá ao Senhor Fado. Sino da minha aldeia, doente nessa tarde calma. primeira vez que ainda eu sou de repetida. Por mais que estejas perto, quando passo sempre errante. Por mais que me estejas perto, quando passo sempre errante. És para mim como um sonho, sou a esmeralda distante. És para mim como um sonho, sou a esmeralda distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto. Sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Diga lá, ó senhor fado. Estas três grandes senhoras do fado. Estas três vozes foram as primeiras, mas não paramos por aqui. Vamos ficar agora com José Manuel Rato, com Minha Alma de Amor Sedenta. Logo depois ficamos com Meu Amor Marinheiro, na voz de Lenita Gentil. Terminamos esta nossa seleção com Mocidade Perdida, na voz de Alfredo Marceneiro. São estas as três vozes que vêm já de seguida para ti, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Se que ouça barco servo sem dentes fora do mundo, anda à mercê de tormenta de leprosa desse mar dos olhos teus negro e profundo, anda à mercê de tormenta de leprosa desse mar dos olhos teus negro e profundo. Esta dádiva tu dás e quase louca que me pedes ora a hora em cada instante o que a minha alma te dá sem nada em troca. Quando de amor por ti choro soluçante é o que a minha alma te dá sem nada em troca. Soluçante, se um dia te perder na minha vida, jurarei virada ao céu, ao sol e à lua, os perdões que Deus me der arrependida. Meu amor, são todos teus, como eu sou tua, os perdões que Deus me der arrependida. Meu amor, são todos teus, como eu sou tu. É uma causa perdida, pois não deve ser proibida amor e desejar. Quem perde o amor na vida e é tão breve, jamais devia cantar e até sonhar. Perdo o amor na vida que é tão breve, jamais devia cantar e até sonhar. Diga lá ao Senhor Fado, com Joana Santos. Porque elas podem roubar cabelo branco é saudade, rosto enrugado é velhice. Cabelo branco é saudade, saudade são pombas mansas a quem nós damos guarida. Paraíso de lembrança da cidade perdida. Paraíso de lembrança da cidade perdida. Se a neve cai ao de leve, sem mesmo haver tempestade. Se a neve cai ao de leve, sem mesmo haver tempestade. E o cabelo cor da neve, às vezes não é da idade. E o cabelo cor da neve, às vezes não é da idade. Pior que o tempo é nos pôr a cabeça encanecida. São as loucuras de amor, são os desgostos da vida. São as loucuras de amor, são os desgostos da vida. Para o passado não olhes, quando chegares a velhinho, porque é tarde, já não podes voltar atrás ao caminho. Que é tarde, já não podes voltar atrás ao caminho. É como a lenha queimada dos velhos o coração. É como a lenha queimada dos velhos o coração. As cinzas são as saudades dos tempos que já lá vão. As cinzas são as saudades dos tempos que já lá vão. É tão bom ser pequenino, ter pai, ter mãe, ter avô, ter esperança no destino e ter quem goste de nós. Ter esperança no destino e ter quem goste de nós. Passa o tempo num instante e chegamos ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, da segunda edição de hoje. Mas antes das despedidas, vou deixar-lhe os contactos para onde pode pedir o seu fado. www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. Já sabe que é só pedir o seu fado, dizer se quer dedicar a alguém ou não e indicar-nos em que edição quer que o seu fado passe. Sinta-se à vontade, deixe que a sua alma se preencha destas emoções, deste nosso tesouro português. Terminamos o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje com Culto ao Fado, na voz de Vítor Manuel. Logo depois ficamos com Por Amor, de uma cigana, na voz de alguns fadistas variados e guitarristas. São estas as duas propostas musicais, as duas propostas de fado que ficam para o final da nossa emissão de hoje. Fique bem. Desejo-lhe o resto de uma ótima tarde, também desejo-lhe uma ótima noite e claro está, fique na nossa companhia, porque nós temos muito ainda para lhe dar. Fique bem e até amanhã. por amor de uma cigana. A morte vestiu de branco as margens do Guadiana, com sete facas no flanco, uma lâmina partida, uma rosa pelo chão, metade da lua ferida, a outra metade não. Calaram-se as totinegras, roxinóis não cantam mais. Em sete bocas já negras, a morte com seus punhais. Sete bocas de agonia, por amor de uma cigana. Enquanto a lua morria nas águas do Guadiana. Bocas de agonia, por amor de uma cigana. Enquanto a lua morria nas águas do Guadiana. Sua oração. qualquer lado a cantar, faz do fado sua oração. Quer soltar as amarras e confessar um pecado. Quero soltar as amarras e confessar um pecado. Só bem junto das guitarras verás presto culto ao fado. Só bem junto das guitarras